Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. E por isso estou de volta com mais um Café Brasil. O programa de hoje vai falar as nossas almas. E começa com uma frase de Paul Valéry. O que separa a alma do corpo não é a morte, é a vida. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Vou começar o programa contando uma história real que aconteceu comigo. Ao fundo, vamos com Alma Feminina, com o grande guitarrista e violonista Renato Piau. Junto com um colega da empresa, eu visitava um centro de distribuição na Inglaterra. No meio da visita, chega uma chamada telefônica para o meu colega. Como ele estava envolvido numa reunião, me dispus a atender em outra sala. E do outro lado da linha, uma expressão de alívio. Luciano, que bom que foi você que atendeu. Era a secretária do meu colega. Você precisa avisar o fulano que a mãe dele faleceu. Eu não sabia como ia dizer. A esposa não quer contar. Que bom que você atendeu. Eu acho que esse foi o maior mico da minha vida. Olha a situação. Num país estrangeiro, em meio a uma visita de negócios, eu tinha que comunicar ao meu colega que ele perdera a mãe. E de surpresa, pois ela não estava doente. Desliguei o telefone atordoado, a cabeça a mil, buscando uma estratégia. Decidi que daria a notícia quando retornássemos ao hotel. Voltei para a reunião, dei uma desculpa sobre o telefonema e tratei de ir acelerando a visita. O retorno para o hotel foi uma tortura. Primeiro o trem, depois o metrô. Meu colega todo animado, querendo fazer umas compras. E eu dizendo que queria voltar para o hotel e ele não entendendo nada. Como é que eu daria notícia? O que dizer? Que situação? No hotel, chamei-o ao meu quarto, pedi que sentasse, olhei em seus olhos e dei a notícia, de forma pausada e serena. Meu coração quase saiu pela boca. Ele soltou uma expressão de tristeza e retirou-se para o seu quarto. Nossa viagem acabou ali. Antecipamos a volta ao Brasil e eu tomei a decisão de nunca mais atender uma ligação telefônica de outra pessoa. Guarda minha alma um só instante, que eu tenho de ir ali, preciso de ir ali mais adiante. Ali longe de ti, ali onde esqueci de ser que nunca fui quarto minguante. Esqueci que o meu suor também é água e que a respiração também é vento. E que essa mão que afaga poderá reter a mágoa de todo o universo em sofrimento. Pede o que o outro corpo tem, mas a alma não cede por estar presa a alguém. Eu tenho de pedir ao meu amor me aguarde, e se eu deixar de ir, depois pode ser tarde. Você está ouvindo Guarda Minha Alma, do poeta português Tiago Torres da Silva e Olivia Bainton, com a própria Olivia. Essa música está no delicioso CD Cada Um, Cada Um, lançado pela Biscoito Fino. Aliás, você já visitou o site da Biscoito Fino, hein? www.biscoitofino.com.br. Muito além de lançar CDs, a Biscoito Fino presta um serviço à música popular brasileira. Música popular brasileira de verdade. Guarda minha alma um só instante. Não sei o que senti, só sei que descobri que ser amante é ser um bem-te-vi que voa por aí em busca de um lugar que é tão distante. Pois é, coube a mim dar ao meu amigo a notícia de que a mãe dele havia morrido. Você já passou por uma situação parecida com essa, hein? Que eu acabei de contar? Um telefonema anunciando a morte de alguém e de você ter que ser o portador de uma péssima notícia? Nessas horas, queremos estar em qualquer lugar do planeta, menos ali. Sabemos que a pessoa diante de nós estará completamente fragilizada, precisando de um tipo de apoio que, ao menos no ambiente profissional, não somos treinados a dar. Somos treinados para ser técnicos perfeitos, incompetências profissionais, habilidades que de nada servem quando lidamos com a alma e o espírito. Aquela experiência mostrou como eu precisava olhar mais para as coisas do coração. Mostrou que competência profissional é só um pedacinho, pequenino e muitas vezes inútil diante da complexidade de nossas vidas. Mais de 10 anos se passaram. Já esqueci de todas as questões profissionais que tratei naquela viagem. Das pessoas que conheci, das visitas que fiz. Mas jamais vou me esquecer do olhar do meu colega. O que é do profissional passou, mas o que é da alma ficou. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy, fique bem. Da superfície livre, fique sim livre, fique bem com razão ou não. Aterrize, alma, isso do medo se acalma, isso de sede se aplaca, todo pesar não existe. Alma, como um reflexo na água, sobre a última camada. Fica na superfície, crise, já acabou livre, já passou o meu temor, do seu medo sem motivo. Riso, de manhã riso, de neném a água já molhou, a superfície, alma. Olha só, de Pepeu Gomes e Arnaldo Antunes, você ouve Alma, com Zélia Duncan. Zélia é sempre uma grata surpresa. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma, flutua na superfície lisa, que me alisa, seu suor, o sal que sai do sol, da superfície. Simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Então encontrei a Nélia, uma poeta de mão cheia. É dela uma delícia chamada As Ruas Que Morei. Ao fundo você ouvirá Apaixonada, de Ed Mota. Morei na Rua da Brandura. Eu era tão calma, tranquila. Depois fui morar na Rua da Inspiração. Tornei-me poeta. E assim, de rua em rua que eu fui morando, aprendi a ser mais humana. E querer mais justiça para os injustiçados. Na rua que se chamava Rua da Justiça. Fui morar na Rua da Solidão, onde só encontrei pessoas em profunda depressão. E sozinhas, carentes, muito sofridas. E assim fui conhecendo outras ruas. Fui morar na Rua da Saudade. Como é triste sentir saudade de alguém que partiu. Agora fui passar uns tempos na Rua da Tranquilidade, para poder refletir e pensar. E também ter esperança de ir morar na Rua da Paz. Com o tempo, fui morando em muitas outras ruas. É como a Rua da Esperança. Aprendi a lutar e conseguir ver meus sonhos se realizarem. De todas as ruas que morei, aprendi a entender as pessoas na Rua da Amizade. Pretendo ainda morar na Rua do Perdão, que é o mais sublime sentimento que o ser humano deve ter. Saber perdoar sempre. Agora consegui ir morar na Rua da Paz. Muita paz para mim e para todos que amo e quero bem. Bem pertinho da Rua da Amizade, com esquina com a Rua da Fraternidade. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Você tá ouvindo Aquele Abraço, outro clássico da música popular brasileira. Gilberto Gil escreveu essa canção em 1969, enquanto estava preso. Foi uma forma de sentir o gostinho da liberdade, da qual estava privado. O interessante foi ele escolher essa atitude tão simpática, o abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô. Eu acho que uma das maiores expressões de carinho de um ser humano é o abraço. Normalmente, mantemos uma distância das pessoas enquanto falamos e interagimos. Mas o abraço é o momento em que rompemos essa barreira, invadindo o espaço do outro. Aquele ato de envolver outra pessoa em seus braços, de colocar os corações juntos, aproximando as almas, é um momento raro de entrega em que sensações ultrapassam a razão. E também acho que o abraço é brasileiro, sabia? Você já abraçou um norte-americano, hein? Um europeu? Um japonês? Pois é diferente, não é ergonômico, confortável, é cheio de ponta, não encaixa aqui no brasileiro. Eu gosto muito de abraços. Considero o abraço um presente. Como um sorriso e o olhar é de graça. Quem dá não perde nada e quem recebe tem um impacto muito forte. E quando é dado com prazer e sinceridade, pode ser inesquecível ou uma forma de expressão. Pais e mães abraçam filhos de um jeito único, incapaz de ser reproduzido em outra pessoa. Crianças abraçam outras crianças de forma desajeitada. Tem abraços cheirosos, abraços agressivos, abraços sensuais, abraços fedidos, abraços protocolares, abraços sinceros, abraços hipócritas, abraços apertados, abraços alegres, abraços tristonhos, abraços com os olhos, abraços de urso. E eu descobri que abraço vicia, principalmente se for dado com a alma. E então eu encontro Adilson Luiz Gonçalves, que é escritor, engenheiro e professor. Adilson escreveu um livro chamado Sobre Almas e Pilhas, e é dele uma poesia chamada Chaves Ocultas. Ao fundo, você ouvirá Bom Dia Bibi, de Jereba. Dei duas voltas na chave, as janelas e cortinas fechei. Tirei o telefone do gancho, todas as luzes da casa apaguei. Quis ser cego por um dia, para tentar melhor enxergar o que trago de fato na alma, que a angústia não deixa aflorar. Tateei para encontrar o caminho, por cantos que há muito eu não via. Também era escura minha alma, tão pouco dela eu conhecia. Achei tantas portas fechadas, por quê? Eu tentei me lembrar. Por entre as sombras do passado, as chaves tentei encontrar. Achei-as ocultas num canto. Dezenas ao todo eu contei. Lembrei que abriam as portas dos sonhos que eu nunca usei. Colhi cada uma com pressa e abri cada porta em seguida. Senti bater forte o meu peito e a luz invadir minha vida. Voltei dessa busca mais moço e mais forte. Eu, antes perdido, encontrei o meu norte. Os prantos e medos lancei-os ao vento. Portas e janelas abri a um só tempo. A luz inundou onde trevas havia. A vida se abriu e me disse bom dia. Madrugou, madrugou, a mancha branca do sol acordou. E o dia já levantou, acorda, meu amor. A usina já tocou, acorda, é hora de trabalhar, meu amor. Cara, que delícia! Você tá ouvindo Bom Dia com Milton Nascimento. Essa música é de Gilberto Gil e Nana KM. Precisa dizer mais, hein? Então, hein? E tá gostando do Café Brasil? Deixa eu te contar uma coisa. Eu queria que este programa ficasse gravado. Queria que a experiência de ouvi-lo fosse ampliada. E para isso eu criei o blog Café Brasil. É uma espécie de revista eletrônica, a versão publicada deste programa. Ali você tem o texto, as poesias, as letras das músicas, as imagens, os links para ver os artistas cantando e tocando no YouTube. E sabe que tem gente que me escreveu dizendo que espera receber o blog por e-mail para ouvir o programa com ele em mãos, hein? É uma festa. É o Café Brasil que você pode ajudar contando para todo mundo que a gente existe. www.lucianopires.com.br. Acorda, meu amor, é hora de trabalhar. E lá nas iscas intelectuais do meu site tem o Tom Coelho, que escreve uns artigos que fazem a gente refletir, sabe? Este aqui, pequenininho, chama-se Apesar das Adversidades. Ao fundo, vamos de Tardes de Verão com o piano de Jota Moraes. Ao som do piano do Jota Moraes, um trompete rouba a cena. Pois é, vamos ao texto do Tom. É comum nos abatermos diante das dificuldades e superdimensioná-las. Nossos problemas são sempre mais relevantes do que os dos outros. Contratempos revestem-se de tragédias. Sentimos-nos incapazes, impotentes e injustiçados. Isso me lembra o boxe, Um esporte duro e violento que nos lega de forma muito especial o conceito de assimilação. Um boxeador toma um direto de direita e assimila, bem ou mal, o choque sofrido. Assimilar é tornar-se semelhante a. Como se o golpe passasse a ser uma parte da própria pessoa, modificando-a externa e internamente. O boxeador sofre, baqueia, devolve a energia potencial em forma de persistência, permanecendo em pé, ou em forma de contragolpes defensivos, mas acima de tudo, aprende enquanto assimila. Aprende que a guarda deveria estar mais alta, que a esquiva deveria ocorrer um décimo de segundo antes. Aprende com a dor e aprende sozinho. Também tenho aprendido a oferecer menos resistência aos sacrifícios impostos, a suportar melhor as dificuldades, a ser mais tolerante e a encontrar um sentido para a vida, apesar dos que a tudo isso se opõem. Vivemos num mundo governado pela ditadura da imagem. O triunfo da estética sobre a moral. Um mundo de narcisos, no qual você é tão belo quanto seus trajes e seu último corte de cabelo possam sinalizar. Tão bom quanto a procedência dos diplomas e a fluência em inúmeros idiomas possam indicar. Tão valorizado quanto a competência demonstrada e os resultados apresentados possam parecer. Em tempos passados, ocasião que meus olhos não se atrevem a enxergar, a embalagem era menos representativa. As empresas eram aquilo que produziam. As pessoas eram o que demonstravam. Éramos mais essência e mais essenciais. Os tempos modernos trouxeram a velocidade da comunicação, o excesso de informação, a imprescindibilidade dos contratos. Estradas mais largas, carros mais rápidos pelo preço de imóveis, em trânsitos mais congestionados e caóticos. Condutores perfumados com fragrâncias que custam o equivalente a 3 salários mínimos, vestindo ternos de valor similar a 1 ano de serviço árduo de um trabalhador braçal. Por extensão, nossos relacionamentos pessoais espelham esse mundo midiático que nos cerca. Como nos ensina um provérbio russo, não amamos as pessoas porque elas são bonitas, mas porque nos parecem bonitas porque as amamos. O segredo da conquista é singelamente contemplar a fantasia. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul. Andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Pois é, hoje foi um programa feito com retalhos, um pouquinho de cada coisa. Eu espero que eu tenha costurado direito. Vamos saindo de mansinho ao som de Paulinho Pedra Azul com o Jardim da Fantasia. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na apresentação. Sabe quem esteve aqui conosco, hein? É o Paulinho Pedra Azul, Renato Piau, Milton Nascimento, Zélia Duncan, Ed Mota, Jereba, J. Moraes e Olivia Bainton. Gostou? Então visite www.lucianopires.com.br e deixe lá um recado, uma crítica, um elogio, uma sugestão. Ajude a gente a melhorar este cafezinho. Para terminar, eu vou com o pintor italiano Amedeo Modigliani, que um dia disse assim: quando conhecer a sua alma, pintarei seus olhos. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.